Ei, mira, escucha la pura verdad. Pra Jesus, yo siempre voy a cantar. En portugués o español no hay diferencia. Nosotros juntos cambiamos el sistema. Cede la grande puerta. Tú tienes más una chance de cambiar la mesa. FDR, es varón, firmeza. Você fracasa, desiste, um começo. Ser transparente detrás, fortaleço. Você fracasa, desiste, um começo. Ser transparente detrás, fortaleço. Você fracasa, desiste, um começo. Ser transparente detrás, fortaleço. Você fracasa, desiste, um começo. Ser transparente detrás, fortaleço. Estamos sempre prontos para a grande batalha. As armas preparadas para derrubar as muralhas. Lance agora seus armamentos, não desperdice a primícia. Primeiro elemento, sem Jesus nada feito. Você perdeu o tempo, anulou o sujeito. Nas televisões e nos jornais, crianças condenadas, pacto imortais. Pretos e brancos tratados como animais. O seu fracasso foi tarde demais. Por isso não fale, age, reage, se pá. Dê vantagem, conta o ponteiro 24 horas. Pra nada é miragem, fracos fracassam, perdem a vantagem. E não reagem, se prostam e pá. E continuam covardes, lute, tenha ideais. Seja o primeiro que o último, tanto faz. A ordem dos fatores não altera a diferença. Você é réu, condenado ou inocente. Ou você escreve a sua sentença. Você é réu, condenado ou inocente. Ou escreve a sua sentença. Você fracassa, desiste, um começo. Ser transparente detrás, fortaleço. Você fracassa, desiste, um começo. Ser transparente detrás, fortaleço. Da pura verdade, entrei em cena. Louvar a Deus, este é meu lema. A sentença foi anulada, cruz quebrada e o passado já era. E o que tá no museu, a gente enterra. Porque a palavra renova, mas não é nova era. Garotinha bonitinha se entrega numa festinha. O diabo dá risada, você perdeu a linha. Mulher que serve a Deus não se limita na cozinha. Mas não é Jezabel, isto tá rainha do céu. Seu reinado, beleléu. Não creia no blá blá blá da televisão. Mentira, engano, corrupção. Ricos caçam dinheiro, sábios tráfico e informação. A sabedoria vem do bom proceder. A verdadeira escola é sobreviver. Pode crer, malandragem é vencer do início. Não ser capacho de um sacrifício, o vício. E tudo que você fez, disfarça. Sem faça, mas consumidora, disfarça. Onde você foi artista, talvez possa estrelar. Como estrela cadente, que jamais irá brilhar. Você fracassa, desiste, um começo. Ser transparente, detrás, fortaleço. Você fracassa, desiste, um começo. Ser transparente, detrás, fortaleço. Porque o ímpio morrerá no seu próprio precipício. Como diz Davi desde o início, Salmo 75. Ei, creia nisso, versículo 8, para ser convicto. Todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. É engravatado, seu corrupto nome não será cancelado. Deus Jeová, poderoso, não te justificará suas mentiras e enganos. Envenenará, como diz o velho dito popular. Do que se faz? Aqui irá pagar. A justiça pode tardar, mas não irá falhar. A mão de Deus pesará. A pobreza contracenando com a luxúria do mal. Somará os danos feitos por vocês, soberbos seguidores de Satanás e moral. No mesmo banco você irá sentar, onde pobres e negros também irão estar. Suas sujas discriminações, Deus não esconderá o que por debaixo dos panos ficou. O livro relatará, pode crer, pode acreditar. Até meu último suspiro, eu louvarei até o osso. FDR, eu serei, também sou, não qualquer coisa. Escrita tipo filme, o vento levou, alguém atuou. A criança chorou, mas a fé não demora. FDR pra qualquer raça agora. Você fracassa, desiste, um começo. Ser transparente, detrás, fortaleço. Você fracassa, desiste, um começo. Ser transparente, detrás, fortaleço. Você fracassa, desiste, um começo. Ser transparente, detrás, fortaleço. Você fracassa, desiste, um começo.